Professor Salvador 2080, bom dia. Ingresso na Juliette, azul 4462. 4462, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4462, por favor. 169, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, QNH 1018. Fica autorizado, via parte Índia, está portando 10, torre 2195, voo 11. Zero, um no sete, autorizado decolar, pista no zero, vento no sete, zero graus, um no dois, nós. Zero decolar, pista 10, 20 no sete. Bolo 8462, depois pega a câmera. Prisma no 4, confirma que está brisada. Ah, meu. Chamando a prisma no 4, reflete ADS, chama a plena frequência 1118, decimal 95. Azul 7195, desce para 2000 pés autorizado e ADS XU, reteste estabilizado, azul 7195. Para 2000, autorizado ele as X-Ray, reportaremos estabilizado, azul 2715. 7, decolada 07, chame controle Salvador 120, decimal 80, correção, decolada 208. 20, decimal 8, 097, obrigado. Oi, boa tarde, bom dia, 59. Bom dia, 59, mantenha ponto de espera como número 2. Torre Salvador, Xanemé 3-1-4, autorizado pouso, pista 1-0, vento no meio, 0 grau, 0-9-9. Xanemé 4065, autorizado alinhar e manter, pista 10. Autorizado alinhar e manter, 10, azul 4065. Oceania 6227, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, tem 98,57 para menino via, nível 360, decolagem pista na zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5121, no controle Salvador, 120, do sinal 8. Positivo, autorizado Galeão, 360, apoio 9857, da El, Leda, Irumi. Oceania 5121, controle 108. Juntamente nível? 360. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Pera. Foro 884, BOB 99, autonomia 2 horas, 6 minutos, contando a gente. Azul 4065, autorizado decolar, pista 10, vento no meio, 0 graus, 12 nós. Iniciar. 0909. Segue a Irmã, 02, Porto Céu, Lácteo Motorista 8, Lácteo 5, Lácteo 6, Lácteo 9, Lácteo 9. Salvador, boa tarde, Xanete, 4, Lácteo 9, Lácteo 9. Oxenamia 314, siga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes. Compre o inferior 2231. Azul 2715, estabilizado na descida X-ray. Azul 2715, contate a do X-ray, chame a torre na frequência 118, personal 95. 8895, azul 2715. Controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. Obrigado. 208. Torre Salvador, azul 2715, boa tarde. Azul 2715, autorizado pouso pista 10, vento no meio 0 graus, 119. Repouso pista 10, azul 2715. Bom, no 65 nós mantenha quanto de espera. Vai sair do 2231, confirmando o espectro somente. Afirma que o 2231. Autorizado, chame o táxi. Oceana 6314, Juliette, portal 07. A Decor 20, chame em centro Recife na frequência 126.0, antena 128.8. Chamou centro Recife 260, secundária 288, passeio 20, também. Fala, frequência. Azul 2715, Paulo, Salvador, 121.1. Obrigado, Vitor. 1659, autorizado a decolar. Pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Bola, tá, 10, autorizado, bola. Oi, Salvador, muito boa tarde, 3567, ponte para dar 10, pronto. 3567, boa tarde, visual com o Boeing da Gol rolando, pista 10. Afirmativo. Tá 3567, ali mantém, pistão no zero. Quase o braço, ali mantém, pistão no zero, tá 3567. 7 no 5, alfa, quilo, parte 3, posição 4, Romeu. Uniforme Romeu, na bata, 1 minuto, por favor. Espera, 120, pronto. Voo 1884, mantenha a conta de espera. Mantenha a conta de espera, ajuda. Mais. 659, decolada 217, chame controle Salvador, na frequência 120.80, bom voo. Salvador 90.80, gol 1659, boa tarde. Salvador, boa tarde, o gol 1659 na Dael, passando 1.500 pés para o 360. Gol 1659, contato com a Dael. É pra gente autorizar direto com a ESO para nível 360. Mantivo pro de da ESO 360, o voo no meio acionado. Autorizado decolar pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Decolagem da 3567. Voo 1884, autorizado alinhar e manter pista 10. Ali mantém na 10, voo 1884. Delta Hotel, via rota do plano de voo, nível 280, inicialmente autorizado. Decolagem pista 7, curva direita, perfil de saída Arbor, após voa Elefa, transponder 51-17, controle Salvador, 120-218. Correto, Juliette, uniforme Romeu, confirme o teu bem. 065, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Centrino 019, Juliette, uniforme Romeu, bom voo. Funcionário 6327, Ilhéus, informação, papá. 1019. Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador 120.8. Cruzar entre Duna e Simbra, mantendo 510, reporte com o local de pouso. Autorizar entre Duna e Simbra, mantendo 500, vai reportar do alvo, com o braço de Axé. Direção, cotejamento correto, chamador e paracionamento, táxi, decolagem, terminal 1019. Papá Romeu, hotel Juliette, Serra Torre de Salvador. Juliette Serra, boa tarde, liberação na Chimitax. Salvatão Lima, Zulu Golf, não há tráfego informar no setor. Livre acesso para nível 050, reporte 40 milhas de Salvador. 84, decolados 2, correção, decolados 21, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, 84. Bravo Sierra, Palatano Lima Zulu Golf, 55 milhas. Sul-Oeste de Salvador, contato radar, voe sul para nível 050, voe Mari para interceptar a chegada Mari. Ajuste 1099. T20 dispara 2000 pés, autorizado e aberto de sua, reposta estabilizado, voo 1620, ajuste 1099. 2000, autorizado estabilizado, voo 1620. Salvador, boa tarde, 884, passa 2500, por caro. 1884, contato radar decolagem, para ver da Puca para nível 230. Puca 23084. 3567, contato radar, suba a ver para da água para nível 360. Sobe 360, gente, 3567. Romeu, Juliette, uniforme Romeu, livre o Sonacha metade. Lima Zulu Golf, confirme se efetuou o plano de voo na Faleia de Salvador. Lima Zulu Golf, Passaria do 2231, decolador 25, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. Controle Salvador 120, decimal 80, 2231, abadir. Decimal 1, antena 133, decimal 85. Continua recife, 135, decimal 1, antena 133, decimal 95, com o mesmo na rota. Confirma o horário, senhor Zuleco. Sono, contato radar decolagem, suba via sair da Momo para nível 160. Saindo a Momo, restrito a 160, informa que não configura a gente ter sido a sair da Momo para data. Passada 223, Sono, compra perfil vertical da subida da Momo. Gente, compre o perfil lateral da saída Momo. É, não entendeu, senhor. Está livre da restrição de cumprir o que a gente ATC? Passaria 223, zona sul vazia para nível 160, saída Momo. Gente, só vivia 160 na saída Momo. No entanto, não consegue passar o nível 110 antes de 15 milhas, senhor. Passaria 223, zona mantém 3000. Conforme informado pelo controle de solo, mantém 3000. Agora chegou no 966, informação papá. Autorização Campina Grande, portão 8. Voo no 966, informação papá, confere. O número 2 para cópia, prepare Fusca, Jamo, Zipar, aguardando cópia. Fusca, Jamo, Zipar, na pescuta. 620, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Fazendo, 620. Livre desvio, reposte no terno. Controle, braço de arco, já está final para pouso. Bravo 3D, frequência 2. 4567, suba Recife para nível 320. Restrito agora 320, para 3567. Uniforme Romeu chamou pronto para o táxi. Nível 240 inicial, decolagem no zero, curva direita, Dael, transição coral. Transponder 5133, controle Salvador, 120 decimal 8. 240, para ele, de acordo com o plano, decola pista 10, curva direita, Dael, coral. 5133, transponder, controle 208, no gate 3, pronto para o puxo acionamento. Puxa-lema 327, cotejamento correto, posição 3, autorizado, puxa-acionamento, chame táxi. Obrigado, São Marcos. O prossegue inicialmente via litoral ou com sudoeste? Conforme 500 PEN, inicialmente rumo sul em coordenação com a torre, prossegue via linha do litoral sul. Transponder 0137, controle Salvador 120.8. Ponto 3192, mantém perfil da chegada. Ponto 3567, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Sente a frequência, ponto 3567, abrindo. 2231, dá pra gente autorizar direto pra lá, tá? 2231, direto pra lá. Autorizado Campina Grande, VP do 10, nível 370. Decolagem pista 10, decolagem à esquerda, primeira curva. Transponder 5145, perfil de saída PUCA, transição de parco. E o controle opera 120.8. Pronto, autorizado, Campina Grande, 370 conforme, autorizou 10, decola da Delta, curva esquerda, perfil Fuca, Jambos e Pato. 5145, 1208, Golo 96. Golo 96, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Sim, bem. Boa tarde, 3155, formação Quebec. Prepare da Ela e da Morte, vai guardando o cópia. Gol no 620, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 620. A Juliette 91, está com foco agora, mantém o 0131. Bravo CSE, autorizado direto de destino, reporte no local de pouso. Está autorizado, senhor. Só que o destino é o setor norte, tem que cruzar um campo, CSE. Mandando o litoral. 9, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, é o direto de Flamengo, boa. Alô, Bruno, boa tarde. 17 na sua escuta. Lá na prisão, não recebeu o Bravo CSA. Bravo CSA, confirma o local de pouso. Local de pouso é estado forte, senhor. Serra Juliette, 90 Yang. Bravo CSA, mantenha a 130 do litoral, reporte através do Itaçu. Já está no trajeto do Itaçu, Bravo CSA. Bravo CSA, aguarde para a transferência de comunicação. Na sua escuta, CHA. CHA. Isso. 327, táxi aprovado até o ponto de espera da Pista 0, direito via Índia, ponto de espera 1-1-2-1-9-5, Kenyanga 1-0-9. Os ataques da ponte de espera da 1-0, ajuste 1-0-1-9, acho, né? 6-3-2-7. Decolado da 1-7, curvando à direita, sair da água. Papa Romeu, Judete Uniforme, Romeu. Contato radar decolagem, suba via, sair da água para o nível 280. Água 280, Juliette Uniforme, Romeu, Sente. Sim, mas o Google pediu para 4 mil pés, ajuste no 09. Para o controle Salvador, 1-2-0-2-8. Autorizado nível 320 para Valerio, São Paulo, Flávio, Brasil, Rosário. Tira aí, direto para cá. Israel leva a porta da saída, primeiro corredor, segundo, passageiro para a ponta, 6-0-8, Rosário. 3155, atendimento correto, chame pronto, chefe na Natal. Passando para o Itapão, Bravo, Chá, Chá. Hotel Juliette Serra, decolada 233. Mantenha a linha do litoral, corredor Axé, aguarde transferência, mil pés. Vai manter mil pés, linha do litoral, corredor Axé, aguardando transferência, Hotel Juliette Serra. Torre, agora sim, o Bravo Serra Serra está visual com a aeronave. Bravo Serra Serra, é, Torre de Salvador Ciente, confirma intenções de pouso. A questão é Tia Julieta Lambriante, na Praia do Castro, a questão agora é só cruzar o campo. Bravo Serra Serra, mantenha a linha do litoral, reporte para o cruzar, eixo 1735. Vai reportar para o 1735, Bravo Serra Serra. Presente autorizado a ascensão para nível 1960. Passarei 2231, autorizado a ascensão ao 1960. Devido à condição meteorológica significativa, o passarei 2231 solicita manter 3-10 e informará quando estiver pronto para atender a 1960. Ok. Passarei 2231, cliente, reporte para atenção nível 1960. Cliente, mandará pronto para atender 1960, 2231. Controle, quando possível, para o destino para o Juliette Uniforme Romeu, a ideal é a 300. Salvador 2711 Azul. Salvador de Salvador, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Autorizado o cruzamento da 1735 e mantenha a linha do litoral sul, aguardando instruções para cruzar o eixo 1028. Tem um tráfego para decolar no momento. Mantenha o setor aguardando instruções. Ok, vai autorizado 1735, vai aguardar para 1028, está visual com o tráfego alinhado já. Oxané 6327, autorizado decolar pista 10, vento no meio 0 graus, 10 nós. Eu decolar de pista 10, Oxané 6327. Autorizado DCT Guaraci, reportará 5 milhas o Salvador Hotel Juliette Serra. Romeu, Juliette Uniforme Romeu, dá presente autorizado direto destino. Direto destino para o Juliette Uniforme Romeu, sim, obrigado. 3192, reduzo para 2009. 3192. Controle número 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Passando Lima do Lugu e desça para 2 mil pés, autorizado de Adelta que sou, pista 0, repete que está brilhado. Portugal 021 Alpha, stand back. Salvador, Coro Xanema 327, CBDA, é o solicita pro de Corão. 360, limite curso localizador. Na 3192 não copiou, a transmissão foi ser cortada. Na 3192, altera para acertamento, curva esquerda para 360, limite curso localizador. 360, limite ao curso local, na 3192. Patrícia Salvador, boa tarde, Xanema 327, CBDA, é o solicita pro de Corão. Xanema 327. Está presente voo Coral. Está presente Coral, grato, 6327. Informação de trato, helicóptero vertical da encontro em Rimar, setor norte do aeródromo. Ciente, está 3235. 3235, autorizado, pouso pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 10 nós. Autorizado, pouso pistão no zero, para o seu 3235. 317 era ponte 1019. 317 chamou 1, voo e boxe para chegar a boxe. Ajuste chamou 099. Boxe, para chegar a boxe. 1019, azul 27.1. 4 azul de 21 alfa, coca dente, descente vai a contra arrival de 4000 feet, Kinect 1019. Controle 392 da Santos, já na direita, por aqui, 10 milhas. 19. Autorizado, Pationo, Índia, Montera, chama 2295, com 10019, Xené 6217. 192, centro do desvio, proa 015 por 10 milhas, seu novo limite é o QDMIC 120 do NDD Simbra. Cadê Mike 120, CDB 5, essa 3, 1, 0. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Sim, Bravo Serra Serra, 500 pés, na linha do litoral, suporte 2, 0 milhas. Vai, reportagem aqui, milhas do Serra Serra. Livre acesso para nível 160. Atenção ao 160, da presente, contará. No solo 40, livre próxima à direita e chame o solo 121, décima 1. Próxima à direita, 121, até 3235. Solo Salvador, Cruzial, esse é o 3835, livre. Boa tarde, tá 3835, táxi atrasado via Alfa. Atenção, junção 8 da Juliette, aguardando para ingresso no pátio 1, portão previsto 1-0. Alfa, remanjando da Juliette, aguardando 1-0, 3-2-3. 1-2-0, devo parar 2010, autorizado em ADS, reposta estabilizada, tá 3-1-9-2. 2-0, 2000, reposta estabilizada, 3-1-9-2, tá. Botando Lima pelo gol, ficha na torna frequência 118, décima 95. Voltando. Sapatando Lima pelo gol, localizado na loca de valor para essa. Lima pelo gol, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vai encontrar o Souza para o Fórum cancelado, olha o Lima pelo gol. Lima pelo gol, se reposte no externo para cancelamento. Comparador. Oxalé 6227, autorizado decolar pista 10, vento 15, 0 graus, 10 nós. Livre decolagem, Oxalé 6227. 231, autorizado, direto, barreira. Aguarde para cima do povo. Está agora estimado 2011 no povo de barreira, 2011. o Papa Romeo Sierra do Uruguai. Para o táxi, altera na Fortaleza, 4 horas e 3 minutos, PAB 135. Meia, táxi aprovado até ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera 2195, NH1019. Gente, autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera 10295, voo 966, confira 19, boa tarde. É, mantendo literal 110, reporte através de Praia da Barra. Reportar a Praia da Barra, eco. Papa Romeo até o Juliette Serra. Papa Romeo até o Juliette Serra, siga. Até o Juliette Serra, só tem um sinal de pouso. Sinal de pouso, Juliette Serra, as 1904. Espaço pela direita 17, aguarde a autorização de pouso. Autorizado, base para o Golo da Nassau. Aguardando a população de pouso, Lima do Uruguai. Controle Xené 6227, decolou, boa tarde. 6227, contato radar decolagem, que eu já vi, da era nível 360. 360, pode voar direto, lembra? Xené 6227, cumpra perfil, Sérgio. Compra. Passar o Judete Uniforme Romeu, chame Cristo Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Salvador, boa tarde, gol 966, ponto espera da 10, ponto para decolagem. Gol 966, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. É, também decola 10, gol 966. 3155, portão 05, autorizado, chama o táxi. Agora para o terminado. Prefeito de Centro Recife para serviço de formação de voo alerta 1260, alterna 128.8. O 261, não escuta o controle do Salvador? Azul Golf, frequência livre estacionar parte 5, boa tarde. Canal 1228. Recife 260-2828, passando 2238. Ponto 0021 Alpha, descent 2000 feet, clear de ILS X1010, report to localizer course, QNH 1019. 2000 feet, clear of X310, report to establish QNH 1019, and SCAL 021 Alpha. Sabe estabilizado, tá 3192. 3192, complete a detection apenas na frequência 118, decimal 95. 1895, 3192. Controle Salvador, boa tarde, Golo 966, cruza 1800, Fuca. Gol 1966, contato com a data regular e tudo a ver, da Fuca para o nível 370. Fuca 370, autoriza Java. Gol 1966, mantém a terceira saída. Sim, senhor, 966. 3192, autorizado o pouso, pista 10, vento no meio 0 grau 099. Repito, 3192. Se azul eco, frequência livre. Meu bravo CSR, não atrasa bem falando do setor, frequência livre. Aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 118.95, QNH 1019. 1019, até o ponto para o 0103. Rúvia 711, curva para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.019, quase 2719. A 3155, mantenha a ponta de espera. Tower, boa tarde, Fidel, Fidel, Plano Alpha, Fidel, Xavier, 1-2. Airport Gal 021 Alpha, Kit Lane 1-0, wind 150 degrees, 09 knots. Set Lane 1-0, Fidel, Fidel, Plano Alpha. 5-1-3-3-9-5-6-2-2-7. Brasil para Salvador. Azul 2789, desça e mantenha 4 mil pés via chegada Ponce, ajuste do altímetro em Salvador 1019. Cinco, boa tarde, formação Quebec, autorizado Guarulhos, via Pêssego 10 Piraí, DCT1 Baja, Pêssego 44 até Pagog, nível 360. Decolagem pista 10, curva direita, saída da Eula e da Mótiva. Transponder 5167, controle Salvador 120-28. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Upazulu 10 até Piraí, direto Umbade, Upazulu 44 Pagod. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Mótiva e transponda 5167, controle 1208, Oceanair 6355. Chame 355, atendimento com reto remoto no 3, chame próximo. Gente, 6355. Paulo, poderia fazer na voz pra ela, por gentileza, vale pra ela. Correio em portão? Portão. 6314. Gente. Paulo, passagem, chama 6314. Confirma o horário do plano? Estou um pouquinho mais tarde. Petrolina, confirme a aerovia. Momo Nenim. Obrigado. Salvador, boa tarde, Lazo 4.1, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no voo, no decolagem piso 10, curva direita, árvore elefa. Transponder 5164, controle Salvador 120-28. 60, com a de informação que é Salvador, correto, o nível azul 419, chame pronto, fechou o funamento. Azul 2711, chame a torre de controle na frequência 118 decimal móvel 5. 1895 estabilizado, 2711, buena. Azul 3192, em frente ao gate 5, conseguiu contato com o balizador? Afirmo, já entrei em contato, estou aguardando. Boa, 3155, no perfil da Dael. 3155, contato radar, atenção, nível de voo 320, via saída Dael, vigilância. 3155. Foi então restrito nível 320 no perfil, alguma possibilidade de voar na Prodileda? Não tem perfil da subida, não está restrito ao 320, está autorizado 320. Tá certo, 320. 3819, maintain position, hold short at 3 Juliet. Hold position, hold short before Juliet, after 3-0. Azul 6918, UFA que mantém o nível de voo 0620, via chegada Mari 1019. Via Mari 1019. Marromeu Delta Lima Mike, informe a velocidade indicada. 27 anos. Gente, Azul 2789. Para sequenciamento inicie descida. Desça agora para 4.000 pés. Sendo descida 4.000 pés, Azul 2789. Ground left off, here is 1 alpha, 13 Juliet. Here's your answer, April 1, gate 11. Enter apron, gate 11, it's off, here is 1 alpha. Papá Juliette, papá, autorizado o ingresso, reporte livrando. Tudo plano, nível 360, decolagem pista no zero, curva à direita, perfil de subida árvore após Elefa, DCT nítido, intercepta Tesla 21. Transponder 5171, controle Salvador 120.8. Primeiro da via Tesla 21. Correto, sobre o estacionamento do seu nome. Gente, Juliette Papá, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike para descida. Papa Romeo Delta Lima Mike, aguarde para início de descida. Parando. Azul 6918, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda. Proa 055, reporte no localizador, pista para 2.000 pés. 10-0, Alfa, estilo 43, né? Ó, controle, eu tô 3, 1, 5, 6, pode voar, pode voar. Azerbaijão, 3155, aguarde para a módica. Número 918 para o sequenciamento. Mantenha presente velocidade, informe em caso de necessidade de redução. Excelente. Seguindo as restrições operacionais e técnicas da companhia aeronave, reposto para a nova redução abaixo de 100. Papa Romeu Delta Lima Mais. Tráfego. 1 hora. 12 milhas. Rumo. Sudeste. Aeronave Alfa Tango 72 da Azul, cruzando 120 em descida. Reduza a velocidade para 230 nós, descida autorizada até o nível de voo 120. Reduz 230, descida até 100, Delta Lima. Correndo 295, Azul 419. Fala, qual seria a posição do Azul 271? Revista para mim aparece 4 Romeu. 4 Romeu, tá bom. É, não tem balizador. Acho que ele tá vindo. Boa tarde, Azul 418, quando espera no zero pronto. Azul 418, autorizado a alinhar e declarar pista no zero. Vento no 50 graus, no 19. Autorizado a alinhar e decolar, então no zero, Azul 418. Papa Romeu Delta Lima Mike, com flap descida até o nível de voo 0620. 0620 Delta Lima Mike. 13155, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1. Papa Romeu Serra Zulu Eco, brasileiro. Vou para Paripe, finge prosseguir pelo noroeste de Salvador para a região. Azul 4118, decolar 206, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, Azul 4118. Estacionamento 3004, afirmo, possui sua autorização, pronto cópia. Ativo. Autorizado Petrolina, GP 020, nível 340. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Nenim. Transponder 5177, controle Salvador 120, decimal 8. 340 autorizado, Petrolina, decolagem da esquerda, Momo Nenim.